Até que eu ia voltar. Mas qual foi? Pra entender. Penso que isso é seu. Vocês me devem cobrir. Eu sei do meu lugar. Separam nossa classe. Soldados mal pagos. Robôs dos oligarcas. Quando chegarem os robôs de verdade. O que vocês acham? O estado é só um ganso. E vocês estão brigando por migalha. Só quero meu espaço. Minha paz, minha parte. Meu trabalho. Meu amor, minha arte. Se incomoda com meu falo. Danço, ando, canto. O quanto eu sou pago, eu não sou daqui. Sou tipo a grana deles, corre sangue em mim. Igualmente vermelho, um dissidente. De onde eu vim, aqui o estrangeiro. O forasteiro, insubmisso, o gueto. Nos bairros chiques de Fortal, Pirangueira. Em São Paulo, Paraíba, Portugal, brasileiro. Nada disso, né? O bandido pra apontar o dedo. O meliante, bom vivão, o errante, imigrante. Em favelas e gueto, sangue. Coberturas do champanhe blunt. Sempre imigrante. Nos barcos e fronteiras, tantos. Pras fábricas pequenas. Onde a grana é sempre imigrante. Oh, meu Deus. Abra as portas da Babilônia. Justiça de ser feita. Imigrante. Saltar e sentir o saudar. Praia como um bálsamo. Saudade. Não que vá faltar, mas que faltava. Mas éramos pobres porque nos vieram assaltar. E então, estrangeiro aqui de novo. Não integrado, cê já sentiu assim entre o próprio povo? Eu já. Agora o outro, o exótico, não só o louco. O mundo é nosso, eu deslocado ao próprio corpo. Vento na cara agora, mente uma parabólica. Na estrada só é a sede maior que a paranoia. Sangue na trajetória, arame farpado pra vitória. Coroa de espinhos, os sonhos afora. São mocinho ou vilão, e ainda assim bom vivan. Meu vetinho quer curtir, manda grana pra família. Grana pra rasgar na cara da polícia. E diz é povinho, bom malandro, grande, imigrante. Em favelas e